Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui cruzar vários temas que nós estivemos abordando na última aula, mesmo porque cruzar temas é uma das ocupações fundamentais da filosofia. Na medida em que nós a definimos como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, então é claro que a finalidade da filosofia não é constituir uma doutrina acabada, fechada, mas estar continuamente zelando para que os conhecimentos não voem soltos ao ponto de constituir fetiches. Quer dizer, um conhecimento que você tem, do qual você tem certeza, mas que não se articula de maneira alguma com outros conhecimentos e com a sua escala de valores e com a sua conduta na vida, é realmente um fetiche. É uma coisa separada do universo, é como se fosse um objeto que está boiando no ar e ele acaba se tornando uma espécie de um absoluto, mas é claro que é um falso absoluto. Então, essa articulação é o esforço permanente. E isto visa a zelar pela integridade da consciência humana, pela integridade da consciência humana, portanto, da personalidade humana inteira. De modo que você sempre saiba do que você está falando, quer dizer, o que, que aquilo significa para você, para a sua vida, para a vida dos seus semelhantes, qual é o valor, o peso relativo que as coisas têm e como elas se articulam umas com as outras. Então, não há outra atividade no mundo que faça isso, é só a filosofia que faz isso. O que significa que, evidentemente, a noção de unidade do conhecimento não é a noção que tinha, por exemplo, Bertrand Russell com a ideia da enciclopédia do conhecimento humano, enciclopédia das ciências. Não é conhecimento unificado no sentido em que se pode falar, por exemplo, no contexto das interdisciplinas. Né? É claro, se você empreende algo que você chama de conhecimento interdisciplinar, você está tentando conectar ciências, evidentemente. Porém, o objetivo disto não é, o alvo disso é uma teoria unificada, tá certo? E não uma consciência. Então, no sentido da interdisciplinaridade, o volume de conhecimento que você pode articular é ridiculamente pequeno. Por exemplo, se você pegar uma ciência, nós temos aqui, por exemplo, a clínica médica e aqui temos a antropologia. E, bom, só para você cruzar essas duas coisas requer o esforço de alguns milhares de pessoas durante 10, 20 ou 30 anos e os resultados serão relativamente precários do ponto de vista da veracidade teórica da coisa. Mas o que interessa à filosofia não é realmente a veracidade teórica em si, embora ela entre como um dos componentes. Né? É a veracidade integral, inclusive no sentido psicológico e humano, no sentido de que o que você está dizendo significa realmente aquilo para você, pelo menos, e você, de algum modo, está fazendo um esforço para que outras pessoas participem desse campo de significado. É por isso mesmo que não existe a possibilidade de estabilizar a filosofia em resultados teóricos definitivos, embora exista o fenômeno que eu chamei dos patamares, quer dizer, certas conquistas intelectuais que, uma vez feitas, você não tem o direito de voltar mais atrás, quer dizer, vai ter que levar aquilo em conta de qualquer maneira. Levar em conta não quer dizer concordar ou aprovar ou endossar necessariamente, mas consiste em reconhecer o valor e integrá-lo, ainda que dialeticamente, dentro de uma busca que você continua empreendendo. Nesse sentido, o Wittgenstein tinha toda a razão ao dizer que a filosofia não é uma disciplina, não é uma ciência, mas é uma atividade. Ela é uma atividade e é uma atividade constituída de tal modo, que sem ela as outras simplesmente não fazem sentido. Não existe nenhuma atividade cognitiva humana que busque o sentido. Estão buscando conhecimento, ou seja, verdades, entre aspas, que possam ser afirmadas e até certo ponto provadas. Mas em que medida uma verdade totalmente isolada das outras continua sendo verdade? É verdade da qual vocês só têm um conhecimento, por assim dizer, fático. Você observou um fenômeno e diz, acontece assim. Eu digo, muito bem, acontece assim do ponto de vista desta pesquisa que você empreendeu, com as perguntas que você fez, com o método que você usou, etc, etc. E o que significa para o resto do conhecimento humano? Então, nenhuma ciência ou nenhuma técnica pode responder a isso. E é para isso que existe a filosofia. Se não existisse filosofia, então os conhecimentos só valeriam como peças soltas, inarticuláveis. Então seriam realmente, vamos dizer, conhecimentos imbecilizantes. Na medida em que, vamos dizer, a inteligência humana necessita desesperadamente da unidade, da conexão, para, porque, vamos dizer, nós não somos um computador que possa funcionar com esses elementos totalmente isolados, porque nós temos uma coisa que se chama a responsabilidade moral, a responsabilidade civil, até a responsabilidade jurídica. Nós somos senhores dos nossos próprios atos, nós temos que tomar decisões. Essas decisões se fundam sempre em valores dos quais nós acreditamos, ou seja, nós temos que prestar satisfação pelos atos da nossa consciência inteira, e não só pela veracidade deste ponto ou daquele ponto. Tá certo? Então, nós podemos dizer o seguinte: qualquer verdade isolada, ela só é verdade no sentido convencional, ou seja, de acordo com os cânones e métodos de um conhecimento especializado. Porém, olhado, visto um pouco de lado, aquilo já não é mais uma verdade. Tá certo? É apenas, vamos dizer, uma impressão exata. Na verdade, a partir do Renascimento, tudo que a ciência buscou foram impressões exatas. Tá certo? E para tornar essas impressões cada vez mais exatas, se desenvolvem métodos que vão circunscrevendo os seus objetos de uma maneira cada vez mais precisa e não comunicável a outras áreas do conhecimento. Tá certo? Então, se você procurar em qualquer ciência o equivalente de um conceito, uma outra ciência, você nunca vai encontrar. Não há equivalente, não há equivalente. Então, de quem conecta tudo isso? Bom, quem conecta tudo isso não pode, por definição, não pode ser uma ciência, mas tem que ser a inteligência humana, tem que ser a consciência que criou as ciências e que tem que manipulá-las toda uma vez. Você pode imaginar, por exemplo, que no Estado moderno, a administração tende a ser cada vez mais científica, isso é, passar as decisões da esfera, vamos dizer, da vontade humana, para a esfera de uma exatidão mais ou menos previsível, de modo a que os planos, a que as decisões e os planos possam, com uma margem maior de certeza, levar aos resultados desejados. Então, esse processo, vamos dizer, que vai tornando a administração cada vez mais científica, começa, quer dizer, entre o século XVIII e XIX, né, quando, por exemplo, a questão das estatísticas começa a adquirir uma certa importância. Você vê que, até uma certa época da humanidade, os governantes nem sabiam quantos habitantes os seus países tinham, nem onde eles estavam, qual era a distribuição geográfica. Não havia meio de você calcular o produto nacional bruto, de você saber se o país era mais rico ou mais pobre que o vizinho. Não havia meio de calcular coisíssima nenhuma. Então, a partir, digamos, do século XVII, XVIII, XIX, é aí que a coisa vai pegando. A partir do século XIX, todos os países do mundo são administrados assim. Quer dizer, todos pretendem ter uma administração científica. Muito bem, mas acontece que essa administração científica, ela se faz sob a forma de conhecimentos específicos e especializados, produzidos por pesquisadores no seu campo de especialização. E é possível tomar decisões assim? Não, claro que não. As decisões de um governante, elas têm justamente que articular as várias áreas de ação, né, os vários domínios, quer dizer, num plano, numa unidade coerente. E quem faz esse plano? Claro que existe uma técnica do planejamento, mas ela jamais chegou a se constituir como uma ciência. Tá certo? Então, nós sempre temos, vamos dizer, o problema da decisão tomada por uma inteligência autoconsciente e que é quem vai responder pelo que está acontecendo. Tá certo? Então, quem quer que seja o governante, ele não, nem pode ser um especialista em todas as ciências, e nem pode se ater a uma especialidade exclusiva. Tá certo? Ele vai ter que partir para um outro tipo de conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? É o que nós podemos chamar cultura geral? Não, cultura geral é uma coisa tão fragmentária quanto o universo inteiro das ciências. Cultura geral é o seguinte: o sujeito estuda um pouco de biologia, estuda um pouco de história, estuda um pouco de literatura, etc., etc., e compõe lá no imaginário dele uma síntese das suas preferências pessoais. Então, cultura geral está tão longe, vamos dizer, da filosofia, quanto, vamos dizer, uma economia de coleta está longe da culinária, por exemplo. Né? Quer dizer, você vai pegando uma frutinha aqui, um bichinho ali, tá, vai comendo. Né? Isso aí não é culinária. Culinária supõe, vamos dizer, uma organização da alimentação humana. Então, é para isso que existe a filosofia. Quer dizer, a filosofia é uma técnica da articulação dos conhecimentos na esfera da consciência. Ou seja, o que vai... Não é a filosofia que vai validar esses conhecimentos. Eles já têm que estar validados quando chegam. Você tem que lidar com conhecimentos da mais alta qualidade. Você tem que pegar o que tem de melhor na ciência, na história, na arte, etc., etc. De modo a você não ter que entrar nas discussões especializadas daquela área. Você vai pegar, vamos dizer, resultados estáveis, tá certo? Ou, mesmo que não tenha se alcançado algum resultado, o que existe de melhor naquela área. Então, e disto que existe, você vai tentar fazer não uma síntese teórica, não é isto. Você vai fazer de tudo isso um aparato de percepção. E o que vai unificar isso aí? A sua consciência. Quer dizer, você que é o ser humano real, concreto, agente, vivente, tá certo? Que articula tudo isto. Então, nós não temos aqui, vamos dizer, a noção, que é tão importante para a cultura, dos registros de conhecimento. Na esfera cultural, nós entendemos que conhecimentos que estão registrados em arquivos, bibliotecas, etc., etc., são conhecimentos que o ser humano possui. Na verdade, ele não possui, ele possui apenas o registro. Não é isso? A passagem do registro para a aquisição, a posse do conhecimento, é um negócio altamente problemático. Tem que ser refeito a cada geração. Ou seja, tudo que a geração anterior aprendeu, escreveu, registrou de algum modo, não passa para a seguinte. O que passa são apenas os registros. Então, quer dizer que todos aqueles atos cognitivos que levaram àquele resultado, eles terão que ser refeitos de algum modo, em um volume crescente, quer dizer, cada vez tem mais, e mais, e mais, e mais. O que implica que a conexão entre os vários conhecimentos ela tem de ser cada vez mais funcional, mais racional e mais operante. Isso. Então, esse é um problema que diz respeito à filosofia e à educação. Tá certo? Então, nós podemos dizer nesse sentido que a educação é o efeito prático da filosofia. Mas não existe educação sem uma filosofia prévia. Quer dizer, toda a educação implica uma filosofia da educação, que determina os seus fins. Esses fins podem ser formulados em função, digamos, das próprias ciências existentes. Por exemplo, o sujeito coloca as ciências existentes como se fosse o modelo perfeito, o mais perfeito do conhecimento. Diz, bom, a educação visa a treinar as pessoas para isto. Acontece que, se você fizer isto, cada um vai estar treinado na sua própria área, tá certo? E não tem ninguém capaz de articular as várias áreas e, portanto, não tem ninguém capaz de articular a própria filosofia da educação. Então, isso quer dizer que o planejador da educação ele tem que ser eminentemente um filósofo, porque ele está lidando com o quê? Com a unidade da consciência humana. E é isso que ele vai tentar passar para os estudantes, se possível. Na maior parte dos casos, a educação negligencia isso e se limita a passar os conhecimentos especializados requeridos para o exercício desta ou daquela função. Portanto, para um tipo de exercício profissional, onde as finalidades e o valor do próprio exercício profissional não fazem parte dele. Isso quer dizer, você justificar, por exemplo, justificar uma pesquisa zoológica é algo que não pode ser feito com conceitos zoológicos. Você teria que mostrar, por exemplo, que essa pesquisa é útil para tal ou qual esfera da atividade econômica, ou é útil para a cultura geral, é útil para a preservação ecológica das espécies, para qualquer outra coisa que ultrapasse infinitamente o campo da zoologia. Então, a justificação de qualquer conhecimento nunca faz parte dele. E essa justificação é um dos empreendimentos fundamentais da filosofia. Quer dizer, para que estamos fazendo isso? E, mais ainda, em que medida nós podemos compreender o conjunto dos conhecimentos que nós temos? O que significa que na filosofia você não é obrigado a manter exatamente o mesmo nível de exatidão em cada área especializada. Isso, na verdade, seria impossível. vamos dizer, um filósofo que estivesse permanentemente atualizado com todas as pesquisas importantes do mundo inteiro. Isso não existe. Ele vai se atualizar com uma ou com outra e, em geral, nos outros domínios, ele vai lidar com um material que está muito atrasado, 20, 30 anos atrasado, mas isso é invencível. Isso quer dizer que essa espécie de síntese operativa que se cria na consciência do filósofo, ela nunca dá conta do estado presente das investigações. O que também significa que esse estado presente está continuamente criando novos problemas filosóficos que, no momento, podem ser insolúveis. Então, por exemplo, quando se começa a fabricar clones de pessoas, não é isso? Bom, qual é exatamente o estatuto dessas pessoas? São pessoas, são coisas, são bichos, são o quê? Como é que elas se encaixam no restante da humanidade? Bom, eu não creio que a filosofia tenha, no momento, a condição de responder isso de uma maneira inteiramente satisfatória. Pode-se responder em tese, mas sempre você verá que o avanço de uma ou outra pesquisa pode estar criando mais dificuldades naquele mesmo momento. Então, é como se dissesse, o avanço da ciência e da tecnologia, ele é dispersante, é fragmentador por natureza. Quer dizer, cada área vai se fechando em interesses que são incomunicáveis com as outras ciências. Ao ponto de que existe um livro chamado O Sonho de Descartes, ele dá um panorama do que acontece só na área das matemáticas, onde já se tornou impossível ao matemático de uma determinada área de pesquisa entender o que o outro matemático está fazendo. Então, você junta esses vários conhecimentos, os vários resultados da investigação matemática, e diz em que medida isso constitui conhecimento. Isso constitui conhecimentos potenciais. Quer dizer, na hora em que houver alguém capaz de apropriar aquilo, conectar uma coisa com a outra e avaliar o conjunto, tá certo? E poder, por exemplo, dizer este é o estado atual do conhecimento matemático, bom, então aí você tem um conhecimento efetivo. Mas isso nunca acontece, nunca se chega lá. Tá certo? E justamente por causa desse estado de coisa que o exercício da filosofia é cada vez mais necessário. Tá certo? Porém, só se for uma filosofia consciente de que a sua missão é essa, porque se ela se transformar em apenas mais uma área de estudo especializado, ela também não pode sequer julgar a si mesma. Não é isso? Então, e essa é uma tendência muito forte por causa, vamos dizer, de uma outra, da tendência que a produz, por assim dizer, que é a tendência da profissionalização. Não é isso? Vocês veem que onde quer que uma atividade humana se torna profissionalizada, ela entra naquela dialética do Alexander Zinoviev, que diz que em qualquer exercício profissional, o praticante precisa de dominar dois tipos de tecnologias. Um é a tecnologia da matéria com que aquela profissão lida. Por exemplo, se ele é um ferramenteiro, tem que entender de ferramentas, se ele é um médico, ele tem que entender de saúde, e assim por diante. Quer dizer, existe a matéria com que ele está lidando. Se ele trabalha na fábrica de sabonete, ele tem que saber algo sobre fabricação de sabonete, e assim por diante. E a outra tecnologia é a tecnologia da estrutura da profissão, que ele tem que conhecer e dominar também, para ele poder sobreviver profissionalmente. Por exemplo, quais são os regulamentos da profissão, quais são os direitos e deveres, qual é a hierarquia de comando que existe, como que ele se relaciona politicamente com os seus colegas, concorrentes, chefes, etc, etc. E, às vezes, não raro, esta tecnologia é muito mais complicada do que a outra. Eu, que trabalhei 40 anos no jornalismo, eu sei disso aí. Quer dizer, a política de uma redação é infinitamente mais complicada do que a profissão jornalística. Você pode ser um excelente jornalista do ponto de vista técnico e você se dá muito mal porque você não compreende o ambiente social no qual o jornalismo se exerce. Então, tão logo uma atividade humana se condensa sob a forma de uma profissão, você entra nesse conflito. E, evidentemente, o lado sociológico da coisa tende a comer o lado técnico ou específico. Não é isso? Então, o exercício daquilo vai se tornando cada vez mais distante do seu propósito originário, né? Ao ponto que, por exemplo, a fabricação de certos produtos, a qualidade do produto já não interessa mais. porque o que interessa são as vendas, a propaganda, etc. Se o produto está muito ruim, mas está vendendo assim mesmo, para que você vai melhorar? Isso acontece a todo momento. Não é isso? E não é por maldade que as pessoas fazem isso, é pela própria estrutura da ocupação. Pior, isso independe do sistema econômico vigente. Você pode ser capitalista, socialista, patrimonialista, sindicalista, vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque as profissões terão que ter alguma estrutura sociológica e, pela própria natureza, a estrutura sociológica se torna cada vez mais complexa. Se torna cada vez mais complexa pela simples exigência no treco chamado poder legislativo. O que é o poder legislativo? São pessoas que estão reunidas, vamos dizer, uns 300 dias por ano, só para dizer o que os outros são obrigados a fazer e o que os outros não podem fazer. Só para criar obrigações e proibições. Portanto, para regular tudo o que existe. Não é isso? Então, o crescimento do processo, o desenvolvimento do processo legislativo implica que todas as relações humanas se tornaram cada vez mais complexas e cada vez mais mediadas por leis, regulamentos, etc., etc., cujo conhecimento constitui, por si, toda uma área especializada. Então, vamos supor que você se especialize na legislação tributária, por exemplo, que já não é possível, porque são tantos domínios diferentes da legislação tributária que ninguém pode abarcar aquilo no conjunto. Só que só a legislação, a bibliografia tributária brasileira, já passou, né, do inabarcável há muito tempo. Então, isso quer dizer que não só você não vai precisar nem poder conhecer o seu domínio inteiro, mas você muito menos vai ter que conhecer as atividades sobre as quais aquelas leis incidem. Quer dizer, o sujeito que está regulando uma atividade humana nada sabe a respeito dela. Né? Então, vamos supor aqui, você tem um deputado, né, discutindo uma proposta de lei que vai regulamentar a atividade, sei lá, digamos como essa semana, dos profissionais do sexo. Eu digo, muito bem, você já foi um profissional do sexo, você tem alguma experiência na área? Não, não sei nada. Então, eu espero que não mesmo. Mas, isso quer dizer que o indivíduo está regulamentando coisas que ele não sabe o que são. E esta tendência é incoercível. Quer dizer, o crescimento da legislação no mundo moderno é uma coisa realmente inabarcável, incontrolável. Então, qualquer atividade que se profissionalize, ela vai entrar nesta dialética. E é claro que isso é um processo altamente imbecilizante, que induz o indivíduo a ter cada vez menos consciência da natureza da atividade que ele está exercendo, tá certo? E a julgar tudo o que ele faz, não do ponto de vista interno daquela disciplina, mas do ponto de vista das exigências da profissão. Está compreendendo? Então, por exemplo, você pode fazer uma carreira inteira de filósofo, inteira, assim, e com muito sucesso, sem nunca ter colocado um único problema filosófico na sua vida. Você só coloca problemas de interpretação dos textos filosóficos que você está estudando. Né? O que é algo que tem a ver com a filosofia, mas não é filosofia, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu vejo aqui a carreira do John Dilly. John Dilly é um leitor maravilhoso de textos filosóficos. Ele redescobriu os textos do João de São Tomás e mostrou a importância extraordinária. Disse que se o pessoal tivesse prestado atenção no João de São Tomás, a filosofia moderna teria tomado um rumo completamente diferente, não haveria uma série de dramas filosóficos que existem, porque o João de São Tomás já tinha resolvido tudo. Falei, bom, é maravilhoso. Só que até aí o John Dilly não fez filosofia nenhuma. Né? Ele começou a fazer depois de ele ter estudado tudo isso. Ele disse, espera aí, então, agora disso aí eu posso concluir uma coisa que não está no João de São Tomás, mas que eu aprendi com ele, mas que não está lá, que é a diferença específica da inteligência humana e inteligência animal. Se eu consigo resolver esse problema com base no que eu aprendi no João de São Tomás. Então, aí ele começou a fazer filosofia. Mas ele precisaria fazer isso? Não, não precisaria, ele já era um professor consagrado. Quer dizer que você pode ser oficialmente um filósofo sem jamais ter filosofado. Só ficar interpretando texto. E tem gente que acha que é isso mesmo. O professor Gianotti achava que filosofia é isso mesmo. Eu digo, mas claro que não é. Quer dizer, a filosofia tem que colocar problemas que digam respeito à integridade da consciência humana, à integridade do conhecimento e à integridade da consciência. Mas, aliás, a palavra integridade é melhor do que a palavra unidade. Unidade, isso parece que você está falando, vamos dizer, de uma organização teórica, uma ciência universal, você está entendendo? Tudo está reduzido a meia dúzia de princípios que unificam tudo. Não é isso, evidentemente. Esses princípios não existem e jamais existirão. Então, o que existe é que tem um ente chamado a consciência humana que está buscando todo esse conhecimento e que, na produção desse, produção ou busca desse conhecimento, ela toma vias que são incompatíveis entre si ou separadas entre si e que ela mesmo não sabe como articular. Então, bom, o seu conhecimento continua fragmentário, tá certo? Mas você continua sendo uma pessoa só. Então, essa tensão entre o conhecimento fragmentário e a integridade da consciência é um elemento permanente. E isso tem que ser tratado. E a filosofia é justamente a atividade que desenvolveu ferramentas técnicas, disciplinares e intelectuais para lidar com este problema. E até ferramentas éticas, até ferramentas de ordem psicológica, moral, né? Então, é isso que é a filosofia, isso é o que a filosofia tem feito sempre. Ela pode ter feito outras coisas também. Você vê que na época do racionalismo clássico, de Malebranche, Descartes, Leibniz, considerava-se importante que um filósofo tivesse um sistema completo, tá certo? Ele diz, muito bem, então, a busca da unidade da consciência, naquele momento, tomou a forma da busca de uma teoria completa. Mas isso não é obrigatório. Aconteceu. Claro que todas essas teorias falharam, todas elas caíram. E na hora que elas caem, a filosofia tinha se identificado tanto com esta atividade sistematizante que chegou-se a dizer que a filosofia acabou. Digo, não, o que acabou é um estilo de fazer filosofia que esteve em moda durante um certo ponto e que, em si mesmo, se você for pensar bem, é até incompatível com a natureza profunda da filosofia. Se você compara a ambição organizadora e unificante que tinha um Descartes, um Malebranche, até o próprio Leibniz, com, vamos dizer, a modéstia teorizante de Sócrates e Platão, que sabiam que eles iam investigando, eles iam chegar num momento em que tudo ia ficar nebuloso e só poderia ser expresso miticamente, né? Então você vê que Sócrates e Platão estavam muito mais conscientes da natureza da filosofia como atividade, em vez da filosofia como produtora de teorias, né? Então hoje em dia isso já foi bastante, bastante recuperado, existem inumeráveis estudos sobre este aspecto, a filosofia como atividade, a filosofia como prática, como disciplina moral, etc, etc. Hoje em dia tudo isso voltou. Porém, eu disse que nesta aula ia tentar, vamos dizer, articular vários temas isolados que foram tratados em outras aulas. Esse mesmo que eu estou falando é um deles, mas é apenas um deles. O outro tema é aquele que inicia o nosso curso, que é o tema do necrológio, que é a sua vida ideal projetada no futuro, quer dizer, quem você quer ser quando crescer. Tá certo? E eu me considero um especialista nisso, porque eu sou o único neguinho que realizou o seu plano de juventude. Eu sou exatamente o que eu queria ser. Não dá para ser mais, não dá para ser menos. Então, foi como se tivesse feito uma obra de engenharia. Na verdade, foi feito tudo aos trancos e barrancos, mas é que terminou. Sim, aquilo deu nisso, tá entendendo? E é evidente que não teria sido assim se eu não tivesse me colocado seriamente o problema de quem eu queria ser. E eu tive que colocá-lo por uma circunstância peculiar, que eu fui um sujeito que não recebeu nenhuma educação. Quando eu cheguei assim aos 12, 13 anos, eu percebi que ninguém estava me educando para nada, ninguém estava me ensinando nada, não tinha quem me dissesse o que fazer, meu Deus do céu. As pessoas estão sempre reclamando que as suas famílias são autoritárias e dão muitas ordens, etc. Para mim ninguém dava ordem nenhuma, eu estava solto no ar. Falei, bom, então agora eu vou ter que descobrir o que eu vou fazer e não adianta eu querer lançar a culpa no meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Então eu comecei a pensar, espera aí, o que eu quero ser mesmo? E por ter colocado esse problema com tanta seriedade, eu vejo que, em geral, esta questão ela é muito mal compreendida, até pelas pessoas que fazem o exercício do necrológico. A primeira confusão, que é a mais grosseira, evidentemente já foi afastada, é a seguinte: eu estou perguntando quem você quer ser e não o que você quer ser. Portanto, não me responda com o nome de profissão. Né? Mas existe uma segunda camada de equívocos, que é o que nós vamos chamar do vício da modéstia. Quer dizer, o indivíduo não quer, nas suas concepções sobre o seu próprio futuro, parecer presunçoso, grandioso, né, ambicioso demais, etc., etc. Então ele diminui a própria figura. O remédio para isto é o seguinte: vamos supor que a sua vida, que você conseguisse ser tudo o que você quer ser e que ninguém soubesse disso. Então eu vou propor que você refaça o seu necrológio com este critério. Então, por um lado, não há nenhuma necessidade de modéstia, porque você é sozinho, você está falando apenas daquilo que você realmente é e não da sua imagem pública. É certo? Você vai fazer de conta que não há imagem pública nenhuma, que você vive sozinho numa ilha, tá certo? Que ninguém te conhece e não vai conhecer jamais. Tá certo? Então, o necrológio assume a figura de uma busca da perfeição. E a perfeição diz respeito somente às suas qualidades reais, que se incorporaram na sua personalidade de uma vez para sempre. E não, vamos dizer, à imagem externa que isso pode projetar. Por isso mesmo nós vamos fazer a abstração da imagem. Tá certo? Então, eu pedi que escrevessem o necrológio do ponto de vista de uma pessoa que conhecesse o falecido, né, e que narrasse a sua vida. Muito bem, agora você vai escrever do seu próprio ponto de vista. Quer dizer, você mesmo está narrando, recordando a sua vida para você mesmo. Tá certo? E você vai ter que ver a sua vida como a formação de um modelo humano o mais perfeito que você possa conceber. O mais perfeito não quer dizer que você vai incorporar todas as virtudes, o que é impossível. Impossível e contraditório. Mas que a sua individualidade, aquilo que em você tem de mais tipicamente seu e inconfundível, esteja realizado da maneira mais plena possível. Então isso quer dizer que você não pode ser perfeito em todos os estilos de humanidade. Você vai ter que ter um seu. E você vai ter que descobrir qual é o seu. Não é isso? Pelo menos especular algo a respeito. Então você saber, por exemplo, em que pontos eu sempre serei diferente dos outros. Ou serei diferente desse, daquele, mas não tanto diferente daquele outro. E, em segundo lugar, você vai ter que interpretar o mandamento de Jesus, aquele sede perfeito como nosso Pai é perfeito, num sentido que não é completo e abrangente. Esse como o nosso Pai é perfeito, bom, é claro que é uma hipérbole, né? Não é isso? Falando isso no sentido hiperbólico, onde você pode se aproximar, mas você nunca vai chegar lá. Tá certo? Além de ser hiperbólico, ele é genérico, universal, após que você é individual. Então você vai ter que descobrir a sua personalidade, presta atenção, como valor universal. A sua personalidade como um valor, que se outras pessoas conhecessem, seria uma coisa que ia fazer bem para elas. Mas elas não conhecem. Então você vai ser um tesouro escondido. E este tem que ser o objetivo de tudo. Quer dizer, essa seria a perfeição verdadeira, que não tem nada a ver com a imagem exterior. Essa imagem exterior ela sempre será truncada, fragmentada, será deformada pelos interesses que as pessoas, diferentes com que as pessoas olham para você, ou seja, as pessoas não fazem as mesmas perguntas a respeito de você. A curiosidade delas é mutável. Um quer saber uma coisa, outro quer saber outra, outro quer saber só os seus defeitos, não é isso? E assim por diante. Então, a imagem pública ela é muito variada e fragmentada. Você não pode controlá-la. Mas tem uma coisa que você pode controlar: a sua consciência de que você é você mesmo. Né? ou seja, a sua consciência da integridade da sua personalidade. O que não significa que terá que ser uma integridade quantitativa, ou seja, na qual todos os aspectos estão harmonizados. Não, sempre vai haver aspectos antagônicos que você não domina, mas que você pode deprimir, você pode diminuir a importância deles no conjunto, porque não é aquilo que lhe interessa. Por exemplo, se você tem um vício, eu digo, isso não quer dizer que você vai ter que se livrar do vício. Né? Às vezes você não se livra nunca, tá certo? Mas você pode diminuir a importância dele, de modo que ele não determine a sua conduta no geral. Está entendendo? De que você, vamos dizer, só ceda a esse vício em momentos onde você não tem mais nada para fazer, você está entendendo? Onde não haja coisas mais importantes que exijam que você controle aquilo. Então, eu estou falando, portanto, de uma autoimagem, de uma autoimagem que ela tem que ser muito verdadeira, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser modesta, ela não pode ser diminutiva. Tá certo? E para evitar o problema do diminutivo, você vai suprimir todas as comparações possíveis. Você não vai se comparar a outras pessoas. Você vai ser um modelo de uma pessoa que pegou a sua individualidade, com toda a sua diferença, e transformou aquilo, vamos dizer, numa perfeição. Então, a perfeição no sentido do, primeiro, valioso, é algo que, se as outras pessoas tomarem consciência daquilo, vai fazer bem para elas, vai dar um modelo, vai dar uma força, tá certo? E também, uma coisa maximamente individualizada, no sentido de que não se trata de incorporar virtudes gerais. Não se trata de você pegar, vamos dizer, as virtudes cardeais e teologais e copiá-las. Não se trata disso absolutamente. Por quê? Se você estudar aquele negócio das escolas do século X e XI, que constituía a inveja dos anjos, ali você tinha um modelo de conduta e as pessoas aprendiam esse modelo de conduta, baseado nos princípios da igreja. Isso dizia respeito não somente às virtudes propriamente cristãs, mas às virtudes sociais também, que tinham sido incorporadas da herança greco-romana. Né? Então, por exemplo, a virtude da expressão oral bem feita, ordenada, bonita, etc., etc. Né? A virtude de você se vestir de uma maneira decente, tá certo? Que nunca impressionasse mal as pessoas. Né? A virtude de você saber dosar a seriedade com o humor, etc., etc. Tinha tudo isso. Então, mas você tinha modelos, de algum modo. Esses modelos eram o quê? Os próprios professores. Né? E isso podia ser ensinado como se fosse, vamos dizer, uma régua com a qual você estava medindo cada aluno. Aqui nós temos uma régua igual para todos, temos modelos, e você vai medir cada um de acordo com essa régua. Isto funcionava por quê? Porque era uma época de um caos medonho, uma época onde não havia na sociedade valores estabelecidos, valores de critérios estabelecidos. Então você criava aquelas pessoas como se fossem pilares para você fincar no chão, no meio do mar, no meio da lama. Está tudo derretendo em volta, mas aqueles caras ficavam de pé. Esta não é a nossa situação atual. Nós temos, ao contrário, uma situação na qual as condutas humanas são impostas, impressas sobre as pessoas de uma maneira brutal. Isso quer dizer, uniformização mental é um negócio que hoje é imposto em toda parte do mundo. Quer dizer, sobretudo porque começou esse negócio politicamente correto, isso virou uma coisa infernal. Então isso significa o seguinte, que se nós vamos trabalhar na base dos modelos prontos, bom, os modelos prontos já estão vindo de fora. Nós sabemos todas as virtudes que o establishment quer que nós tenhamos, nós sabemos o que é o cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial, e é isso que estão impondo para nós. Então, isso quer dizer que a busca da perfeição, que eu falo, já não pode ser a imitação de modelos fixos, mas ela tem que ser uma criação que sai de dentro. Quer dizer, você vai ter que criar o seu próprio modelo. Um pouco no sentido do Dharma hindu. Né? Quer dizer, o Dharma, o karma é aquilo que ele vem de fora e lhe impõe um destino. E o Dharma é o seu destino ideal, o melhor possível, pelo qual você incorpora o karma e o transforma numa qualidade. Né? Estão entendendo como é que é isto? Então, eu peço que repensem a questão do necrológio, vocês não vão mandar o necrológio para ninguém, muito menos para mim. Isso é para você mesmo. Tá certo? Então, você imaginar a sua personalidade como uma portadora, tá certo? De qualidades que têm valor universal. Isso é importante. Está entendendo? Quer dizer, você vai conceber a sua personalidade como uma obra de arte. Uma obra de arte, ela só tem as perfeições que ela tem, ela não tem as da vizinha. Se você pega lá um soneto de Baudelaire, ele é perfeito. E você pega lá uma sinfonia de Mozart, ela também é perfeita, só que não dá para trocar uma pela outra. Cada uma é só aquilo que ela é. E é isso que eu digo, então, da individualidade como valor universal. Quer dizer, ela é um valor muito singular, não redutível aos valores de outras pessoas, tá certo? E onde a acentuação, a topografia das várias virtudes está modulada de uma maneira diferente das outras pessoas. Não é isso? Então, isso é uma coisa que você, facilmente você vai perceber, porque são qualidades que de algum modo você já tem. Né? Mas é preciso abolir toda a ideia de modéstia, porque na modéstia, a modéstia começa com a comparação com a outra pessoa. Mas, no caso, a comparação é inútil, porque você só pode ser uma pessoa, não tem como você ser a outra. Não é isso? E, além disso, as qualidades que você está procurando podem não significar grande coisa para uma outra pessoa. Não é isso? Então, conceba a sua vida como se você estivesse escrevendo o romance da sua vida. Tá certo? Na base do que os alemães chamavam o Bildungsroman. Bildung quer dizer construção. O Bildungsroman é um gênero caracteristicamente alemão, que é a história da formação de uma personalidade, a história de uma educação. Você tem o Wilhelm Meister, é o romance do Goethe, que praticamente cria o gênero. Não, ele não criou, já tinha antes, mas é um exemplar perfeito do gênero. Os livros do Hermann Hesse, né? Demian é um livro que é um Bildungsroman, a história de uma educação. Mas Siddhartha é a história de uma educação. E assim como esse, existem muitos outros. Né? Mas então você vai conceber a sua vida como um Bildungsroman e não vai contar para ninguém. E na medida que você concentra isso, você verá que a sua vida acabará sendo exatamente o que você planejou que ela fosse. Com todos, vamos dizer, todos os percalços e todos os elementos. Vamos dizer, existem elementos antagônicos e elementos dissolventes também. Antagônico é aquele que, vamos dizer, oferece uma oposição frontal àquilo que você está querendo ser. E o dissolvente é aquilo que te leva para o outro lado, que desvia a sua atenção, deprime as suas forças, etc, etc. Então, é importante você entender que todos estes elementos, antagônicos e dissolventes, eles têm que ser incorporados. Cada um deles tem que se transformar, vamos dizer, numa oportunidade de reafirmar as mesmas qualidades que você quer alcançar, tá certo? Usando a própria força do inimigo, a força do adversário. Cada dificuldade tem que ser uma volta por cima nesse sentido. Você pode conceber a sua vida assim, e se você não a conceber assim, você não vai conseguir fazê-la assim. Concebendo, você tem alguma chance, porque você está cumprindo a primeira das obrigações da consciência humana, que é ser consciente. Mas você vê que isso que eu estou dizendo é uma coisa tão óbvia, tão necessária, que o fato de que tão poucas pessoas saibam disso é uma desgraça universal, porque, bom, quem vai dirigir a minha vida se não a minha consciência? E se eu não chego a colocar o problema de qual vida eu quero levar, como que eu vou dirigir, meu Deus do céu? É impossível. Então você vê que as vidas são feitas muito assim, aos trancos e barrancos, né? E as pessoas não alcançam o resultado que queriam, porque, na verdade, nada fizeram para alcançar o resultado, porque nem sabiam que o resultado era esse. Tá certo? Então, a primeira obrigação da consciência individual humana é esta, é ela colocar o problema da sua vida, da sua individualidade e do quem eu quero ser. Se eu digo que, não, que é, o que você quer ser é uma coisa que só você vai saber, no fundo, melhor para você. Por quê? Nós somos vulneráveis à inveja, à maledicência, né? Aos conselhos deprimentes, etc, etc. Por quê? Porque nós queremos nos espelhar nos outros. Não é isso? Você quer saber o que é você em comparação com o outro. Agora, pensa bem, quantas pessoas existem? Você vai se comparar com cada uma delas? Isso dá muito trabalho, não vai terminar nunca. Então você tem que fazer de tal maneira que o único espelho no qual você tenha que se olhar seja você mesmo. Então é nesse sentido que eu digo, eu estava falando para a Roxana, ela está deu risada. Eu disse, olha, se a sua opinião sobre mim não é igual à minha, ela não me interessa. Eu só quero saber o que eu penso de mim mesmo, porque sou só eu que estou aqui dentro dirigindo esta vida. Você não vai fazer isso para mim. Portanto, só alguma opinião interessa. Não é isto? E, nesta opinião, na formação dessa visão pessoal, você pode colocar o seguinte problema. Sim, mas se só a minha opinião interessa, o que, que me impede de me fechar numa ilusão? Não é isso? Criar virtudes imaginárias, que só existem na minha cabeça. É certo? O que te impede é o fator da confissão, a técnica da confissão, sobre a qual eu já dei tantas aulas, é certo? Na qual você se apresenta perante Deus com todos os seus pecados diariamente. Esses mesmos pecados, eles devem servir como recursos para a sua autocriação, por assim dizer. Porque são elementos que estão em você, de algum modo, e que podem ser sempre aproveitados. É certo? Aproveitados no sentido de que, como dizia Santo Agostinho, as nossas virtudes são feitas da mesma matéria dos nossos vícios. Isso é de uma importância absolutamente fundamental. Eu digo, olha, eu vou te dar um exemplo. Se você admira a mulher do próximo ao ponto de desejá-la, lembra assim, o que está escrito na Bíblia é não cobiçar a mulher do próximo, diz não desejar. O desejo é, vamos dizer, um impulso espontâneo, que foi o próprio Deus que colocou em nós. E ele certamente não vai nos castigar por fazer o que ele mesmo nos ensinou a fazer. A cobiça é a tendência de você fazer do desejo o instrumento da obtenção de uma satisfação para você. É? Deu para entender? Agora, se você aceita o desejo, fala, olha, tem aqui a mulher do fulaninho, olha como ela é linda, eu queria uma assim para mim, tá, né? Eu digo, muito bem, mas se você sabe que você não vai poder transformar isso numa cobiça, sem você provocar desgraça e sofrimento para você e para os outros, então o que, que eu faço com o desejo? É? Você tem que transfigurar o desejo em amor verdadeiro, meu Deus do céu. Hã? E esse amor verdadeiro implica o seguinte, eu vou amar essa mulher, eu vou desejá-la a minha vida inteira, tá certo? Mas nada farei para obter uma satisfação para mim. Ao contrário, né? Será tudo para ela e para o marido dela. Entendeu? É assim que se faz. É assim, vamos dizer, que um impulso natural que poderia resultar, poderia desembocar, quer dizer, em problema, em sofrimento, ele se transforma numa força construtiva tremenda. Agora, se você quer cortar aquilo, estou pensando na mulher do problema, vou pensar, tá? Minha culpa, você está fazendo tudo errado, não é isso que é para fazer. O desejo não é culpado, meu Deus do céu. É? A culpada é cobiça, concupiscência, quer dizer, a insistência em você tramar meios de obter aquela satisfação. Então você não está vendo como ela é uma pessoa bonita, como ela é uma pessoa adorável, mas como você vai fazer para comê-la? Hã? Você está entendendo? Então aí mudou a clave, meu Deus do céu. O mero desejo se transformou em cobiça. Não é isso? Então, o desejo deve ser mantido porque ele é o motor que fará da nossa virtude, do nosso amor, da nossa generosidade, uma força natural. Ele vai usar a força da natureza para sustentar a sua virtude. Entendeu? E é assim que as coisas, é tudo que existe bom no mundo foi feito assim. Quer dizer, você tem, os nossos impulsos naturais são todos egoístas. Tá certo? Só que eles não se transformam em ação diretamente. Tem que ter uma intermediação da inteligência. E a inteligência que vai transformar aquilo num instrumento do bem ou no instrumento do mal. É inteligente que vai fazer, não é o próprio impulso. O impulso é igual dos dois jeitos. Você está entendendo? Então, e assim, com relação a todos os demais impulsos. Quer dizer, você aproveitar tudo no sentido de criar, vamos dizer, uma personalidade bonita que só Deus vai conhecer, ninguém vai saber. É? Agora, você não vai chegar para Deus e dizer, olha como eu sou lindo, sou gostoso. Não é assim, isso não faz o menor sentido. Quer dizer, quando você se apresenta para Deus, você vai ver a imagem inversa disso, você vai ver a sua pequenez, a sua miséria, tá certo? O seu zero, não é isso? Porque você precisa disso para que o próprio Deus te infunda, né, um pouco da força dele. Quer dizer, ele vai renovar as suas virtudes, renovar a sua qualidade, tá certo? Na medida em que você reconhece que em face dele isso não é realmente nada. Tá certo? E também aí tem um detalhe. Quando você se apresenta a Deus com consciência da sua nulidade, você não pode fazer isso de maneira deprimente e triste. Porque ser uma nulidade perante Deus é um grande prazer. É? Não é uma coisa maravilhosa você dizer assim, então, olha, agora eu vou dormir e o mundo não vai sentir a menor falta da minha presença. Isso não vai interferir em nada, tudo vai continuar andando do mesmo jeito. Ninguém vai precisar de mim, eu posso dormir sossegado. Quer dizer, a nossa nulidade é um alívio, na verdade, porque essas grandes coisas vão ficar por conta de Deus, não por nossa conta. Não é isso? Então, muito bem. Agora, eu disse que ia cruzar vários temas. Então, cruzei já o tema, né, do que é a filosofia com o tema do necrológio. Mas o tema do necrológio pode ser cruzado, por sua vez, com o tema das 12 camadas. Onde você verá que ao conceber o seu plano de vida, você já se coloca na 12ª camada. Você está diante de Deus já. Só que isso só existe, por enquanto, como imaginação, como projeto, como sonho. Não existe, não se materializou ainda no tempo. É como se fosse uma imagem estática que, com o tempo, irá se transformando em realidade. Né? Mas só virá a realidade na hora de você morrer. Fala, bom, agora acabou, agora já fiz o que quero para fazer. Isso quer dizer que você fará aquele plano, você se coloca imaginariamente no patamar mais alto e depois você vê que você não está lá. Você vê que você está preso em objetivos menores. Então você terá que fazer com que esses objetivos menores não se tornem obstáculos para os seguintes. Está entendendo? Que você entender a camada como uma camada mesmo, como uma cobra que troca de pele, está entendendo? Isso significa que você vai ter que morrer muitas vezes e desistir de tudo para você obter alguma coisa. E este é um ponto absolutamente decisivo. Se é tudo aquilo que é importante e valioso para nós, numa certa época, não morre e não desaparece, você não desenvolve a camada seguinte. Quer dizer, existe a desistência, a aceitação da derrota, do fracasso, tá certo? E a renúncia a tudo aquilo que você tem numa certa época como referência humana, como valores, etc., etc., é absolutamente fundamental para você ir passando de etapa em etapa. No fim, não se perde nada. No fim, tudo que estava lá no começo continua do mesmo jeito. É isso. Mas, por exemplo, o apego a certas qualidades que você acha que tem num certo momento, né, pode impedir que você desenvolva essas mesmas qualidades num patamar mais alto depois. É isso. Então, essa é como se fosse. Existem mais os ritos de passagem, tá certo? Os ritos são inventados por certas sociedades para favorecer essas coisas, mas nós não podemos contar com isso hoje. Não existe esse rito de passagem, nós mesmos vamos ter que inventá-los. Né? Mas, por exemplo, as perdas que nós passamos, sobretudo, perda fundamental, a perda do seu meio social. Você perdeu o seu meio social e está perdendo, prepare-se, você vai perder muitos outros. Né? Você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Né? E as pessoas passarão pela sua vida, mas não ficarão. Não é isso? Mesmo que eles fiquem muito tempo, não vão ficar para sempre. Né? Vão ficar para sempre na esfera da eternidade. Mas aqui não, aqui elas têm que ir embora daqui para poder reencontrar na eternidade. Isso é óbvio. Então, refazer a ideia do necrológio, levando em conta não só essas coisas que eu falei sobre, vamos dizer, a virtude universal, a sua personalidade como um símbolo de valor universal, embora totalmente desconhecido por todo mundo. E aí você vai entender o seguinte: você está fazendo a sua vida não perante os outros, você está fazendo perante Deus. Ou seja, o que você está passando, você das sucessivas personalidades que você adquiriu durante a vida, para a esfera do seu eu substancial, aquilo que você é eternamente perante Deus, que é o único que existe no fim das contas. Os outros são todos peles que a cobra vai trocando. Está entendendo? Então, no fim, você vai descobrindo que existem elementos seus que eles são substanciais mesmo, que eles são você mesmo, tá certo? E que nada vai tirar dali. E que é por ali que Deus te vê, né, certo? Bom, como nós articulamos isto agora com as análises políticas e sociológicas que eu tenho feito nos últimos dias? Nós vemos o seguinte, que sociologicamente falando, o Brasil chegou a uma situação que qualquer principiante do leninismo entende que é uma situação revolucionária. A situação revolucionária é aquela na qual os de baixo não querem e os de cima não podem continuar como está. É exatamente o que está acontecendo. Ninguém quer que a coisa fique assim e os de cima não podem fazer que continue assim. Tá certo? Então, uma situação revolucionária deveria resultar numa mudança total da estrutura do poder, tá certo? Num prazo relativamente breve. E isso não aconteceu, em primeiro lugar, porque nenhum dos envolvidos percebeu que era disso que se tratava. Né? Se você vem aqui naqueles protestos que houve no dia 15, contra quem o pessoal estava brigando? Né? Eles podiam não ter o nome, mas a briga deles era contra aquilo que o Raimundo Faulo chamava, o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? É aquele grupo de pessoas que se apropria do Estado para as suas finalidades grupais e pessoais, e dane-se o resto. Isso acontece desde o tempo do Império. Sempre foi assim. E sempre todo mundo quis acabar com isso. Só que, em todos os movimentos, golpes de Estado, revoluções que houve no Brasil, foi sempre o quê? Um grupo que derrubou o outro. Como, por exemplo, a Revolução de 30, você tem lá um grupo de gaúcho inconformado, derrubaram tudo e, imediatamente, criaram uma ditadura. Tá certo? Ditadura, não foi imediatamente, a ditadura veio vindo de pouquinho. E sempre sobra aquele problema. Agora, ou nós concentramos o poder para fazer as modificações estruturais profundas que nós queremos fazer, ou nós amolecemos, restauramos a democracia e daí volta, né, toda a confusão, a diversidade de interesses, etc, etc, e a nossa obra vai para as cucuias. Esse problema aconteceu no tempo de Getúlio Vargas, aconteceu no tempo dos milicos igualzinho, e isso acontece agora também. Né? E evidentemente, então, dentro do próprio grupo revolucionário, surgem aqueles que querem aprofundar a revolução, que, portanto, exige uma alinhadura, e aqueles que têm nostalgia das liberdades democráticas e querem restaurá-las, dissolvendo, portanto, o processo revolucionário. Já isso aconteceu várias vezes no Brasil. Acontece, desta vez você houve uma diferença específica que acho que ninguém reparou. Foi que 2 milhões de pessoas foram para a rua porque quiseram e não porque algum movimento político, algum grupo as convocou. Os grupos que existiam eram tão pequenos, tão ínfimos. Quer dizer, mas eles não são líderes de maneira alguma. Né? Eles são apenas, vamos dizer, a garota do calendário. Ela diz, vai, data tal, tal dia, tanta hora. Tal hora. Isto foi tudo que eles fizeram. Você vê aqui dos camaradas que lideravam, entre aspas, os vários movimentos, nenhum vinha com uma concepção integral, uma estratégia, nada, nada, nada. Só queria protestar contra isso que está aí. Não é isso? E, portanto, os líderes não conduziram a massa, mas foram conduzidos por ela. E eu, inclusive, recomendei que continuassem fazendo exatamente isso. Né? Ou seja, não façam nada, não tenham ideias, não criem estratégias. Façam apenas o que a massa está querendo que você faça. Não é isso? Por quê? Porque só assim você vai incorporar o espírito delas, representá-las, e daí talvez elas te ouçam. Mas, imediatamente, começaram a discutir agora o que nós vamos fazer, etc, etc. Continue fazendo o que está fazendo. É só isto. Para que, vamos dizer, essa imensa massa crítica que se formou não se perca, não se dissolva, ao contrário, ela cresça. Mas, por falta de prática, os neguinhos não souberam entender exatamente quem eram eles. O que eles eram? Eles eram exatamente o que o Lula foi no começo da sua carreira. O Lula era uma nulidade, tá certo? Que sabia obedecer à massa. O pessoal foi fazendo a assembleia do PT, o Lula ia tomar cafezinho. Pô. Depois de voltar, perguntar, o que vocês decidiram? Tal coisa assim, assim. Ele saía falando aquilo. Ou seja, ele obedecia, ele não liderava, ele não guiava a massa, ele obedecia. E tanto obedecer, houve uma fusão das identidades e ele passou a representar a massa. Na hora que ele passa a representá-la condignamente, não na sua própria opinião, mas na opinião dela, tá certo? Então a palavra dele começa a atuar sobre a massa. É assim que se faz. Agora, o pessoal, os líderes dos movimentos, eles se apressaram. Para eles se tornarem verdadeiros líderes, faltava muito tempo. Faltava que incorporassem o espírito da massa. E o que só se faz com o tempo, né? Então, quando você vê que há uma situação que requer a presença de líderes qualificados e eles não aparecem, é porque é um problema de pouco desenvolvimento da personalidade. Então, entende onde é que uma coisa articula com a outra? Como é que esse lado psicológico, moral, se articula com o lado sociológico e político? Você tem uma situação política que está difícil de encaminhar porque faltam os verdadeiros líderes da massa. Não é isso? Então, se perguntasse para aqueles 2 milhões de pessoas que estavam na rua, o que você quer que faça? Eles vão dizer, tira todo mundo daí de cima. Sim ou não? Todo mundo, quer dizer, todo mundo. Vocês viram que na passeata de 15 de março, eles não aceitavam políticos nos palanques, meu Deus do céu. Nenhum político. Podia ver o cara do PSDB, da oposição. Bolsonaro foi rejeitado na rua, meu Deus do céu. Coitado do Bolsonaro, o que ele tinha feito contra a massa? Nada. Mas a massa não queria ouvir falar deles. É? Então, é claro que é uma situação revolucionária que se volta não contra um partido, uma pessoa, mas contra todo o sistema que os criou e que os botou lá em cima. Então o sistema todo está deslegitimado automaticamente. Mais deslegitimado ainda pelo fato da eleição fraudulenta. Não é isso? Quer dizer, não é uma eleição na qual, presta atenção, uma eleição na qual houve fraude é uma coisa. Uma eleição que é fraudulenta na base é outra. Né? A apuração secreta foi inventada por Andrei Vyshinsky, um interventor soviético na Látvia, né? Em 1940. Quer dizer, é um sistema comunista de enganar as pessoas. E foi adotado no Brasil e no pessoal de cima, nas classes falantes, ninguém protestou. Todo mundo achou normal, aceitou. Mas embaixo todo mundo percebeu que tinha algum treco errado. Então era o seguinte, é a situação de total ilegitimidade de todo o poder constituído. Portanto, você tinha uma situação revolucionária na mão, na qual derrubar todo o poder constituído era a coisa mais fácil do universo. E, no entanto, não fizeram. Então, imediatamente, então, as pessoas ligadas ao esquema, ao establishment, ao estamento burocrático, começaram a pensar, vamos inventar um jeito da gente sobreviver a esta crise. Como é que a gente faz? A gente chega para esse menino e fala, nós temos que dar, vocês têm razão, isso aqui está uma pouca vergonha, nós temos que dar um jeito por meio, né, dos canais normais das nossas instituições, pelos meios institucionais. Digo, olha, mas espera um pouquinho, essas instituições elas foram criadas para criar esta situação, para dar hegemonia a um grupo. É só estudar a Constituição de 88 e ver que está tudo lá. Porque numa Constituição tem coisas que são determinadas ali, mas que só existem como palavras, e outras existem já como forças políticas. Por exemplo, a parte que defende certos direitos do cidadão, por exemplo, a liberdade de consciência. Existe alguma força política organizada em defesa da liberdade de consciência? Não tem nenhuma. Mas se você disser, os movimentos sociais têm tais quais direitos. Existe uma força política que sustenta eles? Existe. Então, de tudo que a Constituição prescreve, só será executado aquilo que corresponde a uma força já existente. E o resto é só para enfeitar. Né? Então, é só ler a Constituição de acordo com esse critério, falar, vamos ver tudo aqui, o que, que são ordens dadas no ar e o que, que são ordens dadas a forças que já estão em ação. Separa e você vai entender que a Constituição foi feita para criar a hegemonia da esquerda de uma maneira total e irrevogável. E foi a coisa mais fácil, o próximo artigo que vai sair meu, que chama Basta, Fora, né, usando o título do artigo do Carpo, de 64, explicando como é que aconteceu isso, como é que foi o processo. Então, nós temos uma situação que, em si, sociologicamente falando, é uma situação altamente revolucionária. Uma situação que requer uma quebra da estrutura do poder, a criação de um novo poder imediatamente. Só que os próprios personagens envolvidos, não a massa sente isso aqui. Mas os líderes talvez não sentiam que era isto. Então, o que, que eles estavam? Eles estavam procurando canais de ação pelos quais a revolta popular pudesse ser dirigida contra determinados alvos, mas esses canais são só os canais institucionais. Então, bom, não adianta você querer atuar pelos canais institucionais e mudar as instituições ao mesmo tempo. Isso não é possível fazer. Tá certo? Então, havia um vácuo aí no meio. Vamos supor o desenvolvimento ideal da coisa. Você tem uma situação revolucionária, você imediatamente você cria um governo provisório, um governo paralelo, tá certo? E clama pelo poder, fala, saiam daí, agora quem manda sobre nós? Em nome de quê? Em nome do povo inteiro. O povo inteiro está conosco. Não é uma revolução sangrenta, não é nada, não é sequer um golpe de Estado, mas é um processo de uma revolução social normal. Você veja, o outro lado, o pessoal do PT, não falava em democracia plebiscitária, democracia direta. Vocês queriam democracia direta, nós já estamos exercendo, quem está reclamando? Aqui tem 92% do Brasil pedindo para vocês cair fora. Agora, se você cair fora, outra pessoa tem que assumir o lugar. Só que não há quem. Não há quem por quê? Porque as individualidades não estão desenvolvidas o suficiente para assumir um papel histórico desta grandeza. Então, imediatamente, baixa a cabeça e cede tudo às vias institucionais. E não quer dizer que tenha acontecido de uma maneira definitiva, que não tenha conserto, pode ter. Mas, veja, o problema da falta de desenvolvimento das personalidades é uma coisa terrível, porque você cria oportunidade histórica, mas não tem quem. E a ação sem agente não existe, meu Deus do céu. Não é isso? Então, eu pensei nessa coisa dos agentes, dos líderes, o tempo todo. E anos atrás eu disse, olha, vocês querem formar líderes para o Brasil? Manda 10 garotos para cá. Juntem os empresários, põem dinheiro. Eu não vou cobrar nada para ensinar as coisas para eles. Mas paga a passagem do cara, o alojamento dele, que eu não vou poder sustentar da vagabunda aí, sei lá, 6 meses, 1 ano. Então, façam isso que eu faço o resto. Não mandaram ninguém até agora. E agora, quer dizer, agora está tarde, porque a situação já precipitou. Então precisa dos líderes, não amanhã, precisa de ontem. Eu não sei no que isso vai dar. Tá certo? Mas eu dei essa aula só para mostrar para vocês como esses vários temas que nós estamos dando, eles sempre se articulam, de algum modo, em função da visão concreta que você tem da situação. Eu acho que você compreender o que está acontecendo realmente, mesmo que seja num momento curto do tempo, é um feito intelectual infinitamente maior do que você criar qualquer teoria maravilhosa sobre qualquer coisa. Porque aí você está, é a inteligência perante a realidade concreta, a realidade viva. E você vê que a inteligência não está sendo, não está naufragando no meio da confusão dos fatos, mas ao contrário, ela está entendendo tudo. E se você não tem o controle intelectual da coisa, muito menos você vai poder ter o controle prático. O controle intelectual não leva ao controle prático, mesmo porque às vezes não há tempo. Ou em outros casos, porque o sujeito que está lutando para ter o controle intelectual, ele não está lutando para ter o controle prático, como eu não estou lutando para liderar coisa nenhuma. Eu só quero entender o negócio e explicar. Eu estou com 68 anos, meu Deus do céu. Não está na hora de eu pensar em... vou virar o líder das massas. Tal. Isso aí já passou. Né? Aliás, passou. Nunca teve na minha cabeça isso aí. Eu acho isso a maior chatice. Né? Mas deveria ter alguém interessado. Falar, você não quer ser o líder? Você não quer ser o chefão? Eu te ensino, meu Deus do céu. Né? Aristóteles me ensinou, Alexandre o Grande. Né? Eu posso ensinar você. Né? E daí você vira lá o gostosão. Né? Eu já vou estar morto. Não vou ver o que você vai fazer depois. Mas parece que assim não tinha ninguém. Então, uma situação revolucionária, como jamais houve no Brasil... A história do Brasil é a história de um negócio que a gente chama Revolução Brasileira. O Brasil vive na Revolução Permanente. É só revolução, golpe de Estado, mudanças radicais, o tempo todo. E essa revolução está em busca de algo. E o que é em busca de algo? Do que ela está buscando? Ela está tentando se livrar do estamento burocrático. Quebrar aquela carapaça de cima... e fazer com que o povo possa ser, vamos dizer, o agente da sua história. Essa é a grande ambição do Brasil, sempre foi. Né? Acontece que esse processo durou muito. Em 1989, eu fiz aquela conferência na Casa do Estudante do Brasil, que se chamava O Fim do Ciclo Nacionalista. E o problema que eu coloquei ali foi o seguinte. Disse, toda a cultura brasileira se formou à luz do conceito de nacionalismo, identidade nacional, não é isso? E da formação, da criação de uma identidade nacional. Isso já foi assinalado pelo Machado de Assis no século XIX. Mas se você vê o desenvolvimento cultural para diante, o que foram os grandes movimentos culturais brasileiros? O modernismo paulista e nordestino, né? O romance dos anos 30, tudo isso à busca da identidade nacional. E... a época da criação das identidades nacionais já passou. Essa época coincidiu com a época da nossa independência. Em 1820, né? Se você leiam o livro do Benedetto Croce, História da Europa no Século XIX, que é uma obra-prima. Então, ele vai ver que a história da Europa no começo do século XIX, e da Europa, portanto, também das colônias, começa com a reivindicação geral de independência. São nações que estão se formando, que veem a sua diferença específica e querem afirmar a sua diferença, etc, etc. Isso foi em 1820 e nós não conseguimos afirmar a nossa até agora. Só que nós já entramos numa época que tem o chamado globalismo, onde a tendência geral não é que espolquem por todos os lados reivindicações nacionalistas, mas ao contrário. Que as soberanias nacionais sejam sufocadas e integradas em grandes blocos regionais, preparando o caminho, né, utópico, mas persistente, governo mundial. Então, quer dizer, nós somos azarados, nós chegamos tarde na história. E o que nos resta é pensar assim, bom, dentro deste ambiente de globalismo, etc., como é que nós vamos fazer para salvar aquele mínimo de soberania nacional sem o qual nós não queremos viver? Não é isso? Então, tem que ter um arranjo inteligente. Eu não sei como vai ser esse arranjo. Mas é um momento que, já naquela época, era um momento que exigia o máximo de criatividade, de iniciativa, de audácia, entendeu? Em vez da acomodação, assim, ah, agora temos instituições democráticas e tudo vai funcionar maravilhosamente. Então, esperar que instituições democráticas resolvam isso, assim, o que as instituições democráticas têm a ver com a afirmação da sabedoria nacional? Isso aí não é possível, isso é a mesma coisa que você está querendo, sei lá, fazer um prato para o almoço, preparar um prato para o almoço e a pessoa, para te ajudar, oferece um conjunto de peças de automóvel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? As duas coisas podem ser boas, mas uma não ajuda a outra, nem ajuda a uma. Você pode ter uma afirmação nacional por meio de uma ditadura ou por meio de uma democracia, é a mesma coisa. Né? Então, o restante, tudo que aconteceu depois... É o prosseguimento da dialética da Revolução Brasileira. O PT quis encarnar essa Revolução Brasileira e quis destruir o estamento burocrático, como eu já expliquei no artigo. Eles leram o livro do Raimundo Faul, que foi um dos inspiradores do PT, e eles viram, aqui está a fórmula. Quer dizer, não é propriamente uma luta anticapitalista, mas é a luta contra o estamento, contra o establishment, né? para quebrar essa carapaça e criar o quê? A democracia plebiscitária, a democracia direta, etc, etc, etc. É isso que eles queriam. Só que, ao mesmo tempo, como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso pelo método Antônio Gramsci. Qual é o método Antônio Gramsci? É infiltrar-se nas instituições e dominá-las por dentro. Eu digo, meu filho, você está querendo destruir o establishment, mas, ao mesmo tempo, você está tentando se transformar você mesmo no establishment. É? Então, chegaram lá e aparelharam tudo, tornaram-se os dominadores de tudo e se tornaram a versão mais cínica que o establishment já teve. Mais cínica por quê? Porque os caras, os dominadores do establishment anterior, eles sabiam que eles estavam lá só para roubar. E o PT, não. Nós estamos roubando pela libertação nacional. Estamos roubando pelos pobres. Então você está autorizado a roubar o que você quiser, porque você é lindo, maravilhoso e santo. Tá entendendo? Então foi isto o que os caras fizeram. Eles se transformaram. Eu até mandei um artigo para lá com aquela ilustração do pogo. Assim, encontramos o inimigo e ele é nós. Isso aí resume a história do PT. O PT se transformou no inimigo que ele queria destruir. E agora não tem mais volta. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo percebeu que o PT fez isso. Todo mundo está louco para se livrar do PT, mas não tem o que colocar no lugar, a não ser os mesmos caras que aplanaram o caminho para o PT. Por quê? Está faltando líderes. Porque o problema da maturidade não foi levado suficientemente em conta. Você vê que se você cria uma personalidade que tem grandeza, que tem representa valores universais, se a situação exigir que você tome uma atitude audaciosa e se transcenda formidavelmente, você vai fazer isso. Mas, se você não pensou nisso, você vai avaliar a situação na medida diminutiva com que você criou a sua própria personalidade. E é exatamente o que está acontecendo. Está entendendo como a gente vai articulando vários temas, várias linhas de investigação, e elas vão nos orientando não para criar uma teoria geral de tudo que vai dar uma explicação maravilhosa do universo, mas para simplesmente entendermos o que está acontecendo. Se não em escala, mesma análise desse mesmo tipo pode ser feita em escala mundial, nada impede. Nós aplicamos aqui ao Brasil porque é o tema do momento. Então, deu para entender? Então, daqui a pouco nós voltamos. Perguntas são todas muito interessantes. Vou tentar responder o máximo que der. Fernando Rössler pergunta: o senhor acha que existe a possibilidade do Brasil voltar a se unir aos Estados Unidos e também com seus aliados na América Latina, como Chile, Peru e Colômbia? Isso vai ter que acontecer mais dia, menos dia, porém, enquanto o Obama estiver lá em cima, não vai acontecer absolutamente nada. Valéria Gomes pergunta: eu estarei nos Estados Unidos dia 8 a 20 de julho, quero saber se é possível assistir uma aula seminário pessoalmente. Disse, claro, é evidente. Quando chegar, avise onde está. Lauro Schwartz pergunta: antes de tudo, obrigado pelo curso, é a única ferramenta que temos no Brasil para tentar sair do sufoco em cultura absoluta. Gostaria de saber se o senhor recomenda a leitura da História da Vida Privada, 5 volumes, do Philippe Ariès. Tanto Philippe Ariès quanto Georges Duby são historiadores muito competentes, mas esta obra eu não li, então não posso dizer nada. Daniel pergunta: gostaria de saber se o professor ainda atende novos alunos, mas é evidente, em qualquer momento, e não tem momento para entrar, nem hora para sair. Hélio Souza pergunta: e o príncipe Dom Bertrand de Orleans de Bragança, você acha que ele pode estar preparado pessoalmente? É o homem mais preparado, é o único brasileiro com mentalidade estadista que eu conheço, mas acontece assim: ele é o único sujeito que conhece os problemas do Brasil e traz para dentro, ele sabe tudo. E é um patriota sincero. Só que é o seguinte: ele não tem vocação da liderança, me parece. Mas eu não acho que a Casa Real poderia, como é que diz, encabeçar esse projeto, mas ela pode ser o centro aglutinador de um governo paralelo, como tem na Inglaterra, né, o Shadow Cabinet, onde você nomeia pessoas qualificadas e elas acompanham os atos do governo um por um, né, acusando os erros e propondo, dizendo o que nós faríamos se estivéssemos lá. E isso pode ser, por sua vez, semente de um governo provisório. Eu acho que esse papel a Casa Real pode representar. Agora aqui, Felipe Denardi pergunta, se eu trocar o nome do autor alguma pergunta, não se incomoda, isso aqui virou uma bagunça, não sei onde começa ou termina. Na Inglaterra sempre existe. Quando votam um gabinete, eles votam outro shadow cabinet. São os caras que não estão no governo, mas que analisam e propõem soluções que eles acham melhores. Então isso é virtualmente, isso é a semente do próximo gabinete. Né? Aqui essa pergunta, eu não sei se é do Felipe Leonardo ou Caio Mesquita, é um dos dois. Quais são as principais diferenças entre a produção no necrológico aos 20 anos de vida e aos 50 anos de vida? Aos 50 você não faz mal no necrológico. Isso tem que fazer no começo. Mas aos 50 você já está fazendo as contas. Né? Isso não é mais o que você pretende ser, mas você tem que já estar sendo e ver aonde falhou, tem que complementar. Né? Mas eu acho que esse processo é natural. Uma vez que você formou aquela imagem, você vai ir atrás dela. Eu sempre lembro uma história contada pelo o sujeito que foi treinador do Johnny Weissmuller, que foi campeão de natação. O Johnny Weissmuller era um nadador muito bom, muito forte, mas ele não conseguia nadar em linha reta. Ele ia parar na quina da piscina. E não tinha jeito. Um dia o treinador dele teve uma ideia. Botou um chapéu do outro lado da piscina e disse: você olha o chapéu, agora você fecha os olhos e nada em direção ao chapéu. Deu certinho. Não era o controle visual da coisa, tá entendendo? Quer dizer, era uma coisa mais interior. Mas se você tem a imagem bem fixada, é para lá que você está indo, de algum jeito. Né? Agora, tem uma pergunta interessante em seguida, complementa essa. Como conceber essa autoimagem do necrológico sem ser de forma etérea, idealizada, no sentido de quase adivinhado, em símbolos de sabedoria, prudência, viver na presença de Deus sem qualquer especificidade? Bom, a solução para isso, evidentemente, é você tentar, por isso que eu disse, fazer o seu necrológio como se fosse um romance. Portanto, você descrevendo atos, atitudes, situações, né, mais concretamente possível. Mas se não for possível você usar essas palavras, não importa, porque você sabe o que você está querendo dizer com elas. O que importa é que você continue se esforçando para imaginar concretamente, né, sentir a sua própria presença na situação, como você falaria, qual seria seu tom de voz, qual era a sua expressão, o que, que você quer realmente ser, você está entendendo? Não é só, não é o que você quer transmitir aos outros, porque os outros mudam, são várias pessoas, e você quer transmitir uma coisa para cada um a cada momento, isso não é planejável. Mas aquilo que você é realmente por dentro, mesmo que os outros não estejam percebendo, não é isso? Porque o que está em questão aqui não é, de fato, a sua imagem perante os outros, é você se aproximar realmente do seu eu substancial. E o eu substancial é a vida que Deus planejou para você, de algum modo. Isso é uma figura de linguagem, evidentemente. Como conceber um futuro perfeito ao mesmo tempo em que há escolhas e contradições presentes e que ainda não resolvi? Não tente resolver. Se você vai tentar resolver as contradições, você vai estar lidando na área dos defeitos. Não é isso. Você tem que construir o personagem. Os defeitos não interessam. Os defeitos vão ter que ser incorporados dialeticamente no personagem. Então, não tente vencer nada, tá entendendo? Tente apenas ser aquilo que você quer ser. Caio Mesquita pergunta. Antes de nada, gostaria de agradecer pelo curso. Sou aluno recente e quero saber se estou na pista certa do que é o projeto seminário. Eu digo que o primeiro passo é incorporar as condições psicológicas e morais que são pressupostos da atividade filosófica. Bom, isso não é o primeiro passo, isso que você vai fazer o tempo todo. Esse é sempre o problema. Né? Então ampliou o nosso interior imaginário com a riqueza da literatura e constrói o repertório da experiência humana, sem dúvida. Isto é uma das condições fundamentais. Quer dizer, sem uma vasta experiência literária, as pessoas não entendem a vida humana. Quer dizer, têm uma visão estreita, condicionada aos tipos de conduta que você já viu. Quer dizer, e esses tipos de conduta, muito provavelmente, são poucos e uniformes, principalmente no meio brasileiro. Existe, claro, as deficiências da própria literatura nacional, que ela vai te dar acesso a certo tipo de experiência. Até já falei aqui que no Brasil predomina, né, naquela escala do Aristóteles, do Fry, predomina os heróis que estão nas duas últimas fileiras, que é o herói irônico, que é o sujeito que está abaixo da situação, que não compreende nada, que só leva porrada, e o outro que é uma pessoa normal, comum, banal. Né? Então, outras possibilidades humanas, elas estão praticamente ausentes da literatura brasileira, mas você pode suprir com literatura estrangeira. Só então nós vamos participar ativamente da atividade intelectual, e aqui no curso consiste principalmente em participar do trabalho das transcrições. Bom, as transcrições não são um trabalho intelectual ainda, né? Mas eu considero um exercício extremamente, extremamente importante para todo mundo. Se você só ouviu a aula uma vez, aquilo vai sumir. Agora, se você fizer uma transcrição e depois você tentar, por exemplo, explicar isso para uma outra pessoa, eu chamava isso de repetição de aula. Nas aulas presenciais a gente tinha esta prática. O sujeito, a proposta era a seguinte: você vai dar a mesma aula que eu dei. Como a mesma aula que eu dei. De cor. Ah, mas como é que eu faço? Você vai dar a mesma aula. Você não está entendendo? Você vai dar a mesma aula. É? Então, com esta imagem da mesma aula, o indivíduo era forçado a puxar pela sua memória, concentrar, e no fim acabava saindo a mesma aula. É, claro, um pouco mais curtinha, um pouco mais resumida, mas saía. Né? Ah, outra coisa também. É proibido dizer assim: o Olavo disse que... Não. Você vai falar do objeto e não do que o Olavo disse. Porque se você vai... Eu disse para você dar a mesma aula e não para você falar a respeito da aula. Isso é importante. Se você falar a respeito da aula, você está se afastando do objeto. Você tem que falar como se você estivesse olhando o objeto da aula, como eu mesmo olhei na hora que eu estava dizendo. Então, olhar para o objeto e não para a aula como objeto. Isso funciona. Vamos lá. Flávio Getty. Estou em meu período de voto e pobreza de opinião. Enquanto isso, tenho me dedicado a traduções, principalmente artigos a partir do inglês. Gostaria que você indicasse obras que considera importantes e que não estão publicadas no Brasil. E tem um monte, mas eu te falar isso agora vai ser muito improvisado, vai ser muito chutado. Se eu preciso pensar, se você me der um tempo e voltar a colocar isso, talvez na próxima aula, eu prometo que faço uma lista de coisas que eu acho importantíssimas. Né? Paulo Galindo perguntar: a independência do Brasil foi uma revolução? Não, não foi de jeito nenhum. Você pode usar a palavra em dois sentidos. A palavra revolução em dois sentidos. Primeiro, a palavra revolução pura e simples, que eu defino como, vamos dizer, um projeto de mudança social a ser realizado através da concentração do poder. Isso é uma definição. A outra, a revolução social, que não é ainda uma revolução, mas uma situação que exige a queda de um poder, né, e sua substituição por outro, sem prever se vai ser através da concentração do poder. O que está acontecendo no Brasil é uma revolução social e não uma revolução no sentido formal da coisa. Rodrigo Palmeira. Pelo que pude entender, o ideal do filósofo é o trabalho intelectual interno, baseado em problemas com a tentativa de resolução por via dialética, associado ao processo sincero e muito complexo de confissão. Exato. Portanto, a justificativa do uso da matemática e lógica na resolução de todos os problemas constitui, ao meu ver, uma ilusão de controle total da situação, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O estudo da matemática e da lógica só vale por hábitos, ou quase por associações de ideias que elas sugerem para você, que depois se incorporam na sua maneira de ser. Mas, em filosofia, você pode usar a matemática, a lógica você não pode. A matemática e a lógica são treinamentos, não é isso? Prévios. E o melhor que você fazer, quando obteve o treinamento, esquece tudo aquilo e deixa funcionar sozinho. E também, claro, a matemática lógica serve para você verificar certos resultados, mas mais na área científica, não na filosófica. Bom, são duas perguntas, não vou responder a segunda, não dá. Pergunta da Celina aqui. Celina, essa pergunta é muito complicada, eu precisaria de tempo para responder, desculpe, fica para o próximo. Francisco Augusto pergunta, em que medida podemos dizer que a noção de tempo e espaço kantiana, como formas da sensibilidade, influenciou a teoria da relatividade de Einstein? Você já li alguns estudos que sugerem uma relação entre a epistemologia kantiana e a ciência einsteiniana. Contudo, para Bernard Pietra, a teoria da relatividade superou a teoria kantiana, porque como queria Kant. Isso é maravilhoso. Pergunta, o problema é exatamente este. Né? Isso, de alguma maneira, derruba a suposição kantiana, que supõe a mediação da intuição do tempo e do espaço para compreender a realidade. Você tem alguma posição a esse respeito? Que é a negação do tempo e espaço absoluto do Newton. Mas ela dá um passo adiante. De certo modo, acaba abolindo os pressupostos kantianos que estão ali. Eu acho que você matou a charada. Tá? Continue estudando nessa linha que está indo muito bem. Maurício Miranda. Sou um aluno primeiro início do curso e evito mandar perguntas por vergonha da besteira que falo. Ué, se você ficar com vergonha, você nunca vai se livrar delas, né? Mas você assistindo a aula 56, o seu trato da importância, nunca perdemos de vista, sermos uma alma imortal e imaterial, vivendo e tomando decisões em um corpo mortal e um mundo material, bateu a seguinte dúvida. Uma sociedade como a brasileira, onde as pessoas vivem, ainda que neguem, constantemente com medo da morte, por ser extremamente violenta e pelas pessoas que não terem acesso a meios de se defender, temo como escudo precário unicamente um Estado falido material e ideologicamente, e onde, pelo desaparecimento da autocultura, as pessoas perderam de vista os exemplos que as fazem perceber que existem realidades superiores, para as quais elas deveriam buscar se mover. Numa sociedade assim, é de se esperar que a pessoa procure ainda mais desesperadamente o prazer e o dinheiro como resposta ao medo e angústia permanente em que vive? Sim, sem dúvida, mas não só o prazer e o dinheiro. Existe a busca permanente da segurança. A segurança é sempre dada por uma outra pessoa, por um protetor. Né? E a partir da hora que você está buscando proteção, você já não é mais o protetor. Você não é protetor nem de si mesmo, nem da sua família. Portanto, isso incentiva a total irresponsabilidade. As pessoas têm que ser treinadas assim. Os homens, adultos, né, quando vai chegando 18, 19 anos, tem que falar, olha, meu filho, quem vai defender sua casa é você. Quem vai defender sua família é você. Não adianta esperar que o sargento, a polícia faça. Não adianta, porque isso é segunda instância. Quando minha casa, na Duque de Caxias, foi assaltada, não chegou a ser assaltado, os caras estavam invadindo. Bom, nós expulsamos o cara, estava armado e tal, mas daí chamou a polícia para completar. A polícia levou uma hora e meia para chegar, meu Deus do céu. E se fosse esperar? Se fosse botar o meu destino, o destino da minha família na mão deles? Isso é uma coisa tão óbvia que nem deveria ser necessário explicar. Se você não é capaz de se defender, você já está morto. A possibilidade de um terceiro te defender é muito remota. Bom, eu acho que já fui aqui, peraí. Hoje aqui não vai dar mais nada. Vamos parar por aqui mesmo. Tem umas perguntas que vai ficar para semana que vem. Se eu não responder suas perguntas essa semana, repita a semana que vem, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido tudo. Boa sorte para todos. Até a semana que vem.